Audiomania. Daniel Cardoso, DJ. De casal, se eu tô morando só. Não, só. Até o meu cachorro para de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti. E só, a vida é tão sem graça. Só, parece que não dá ficar e já só. Eu aqui, o que sou? Eu estou no começo do fim. Eu vou te amar por mais umas novidades. que nada é maior que o meu amor por ti. Nem as estrelas, nem o infinito pode atingir. Eu quero que entenda que nada é maior que o meu amor por ti. Nem as estrelas, nem o infinito pode atingir o que sinto por você. A história continua. Oi, Nova Santa Altamira. Estou aqui pra te dizer que eu sou da GDC. A história continua. Baker Produtora, produzindo qualidade. Estou aqui pra te dizer que eu sou da GDC e eu não vou sair daqui. Não esqueci de eu te dei uma chance, meu amor. Esse piloto não muda mais. Eu sou da GDC. Batidão, Júnior Vidal e DJ